Olha Jesus malhando aí. Jesus desmalhando aí, que é o Jesus jogando aí na corda aí. Olha a corda aí balançando, Jesus tá malhando. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Jesus tá malhando, malhando, malhando, malhando, malhando.